Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, entre as 22 horas e a meia-noite, na rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. There was silence, things we didn't know. There was romance, where I couldn't go. Please don't tell me, let me dream and guess. Please don't tell me, let me dream and guess. I missed the ballet director. Was it a big success? Let my imagination move those figures around my head. Are you in Paris? Deep in trouble, yes. Is the memoir finished? Let me dream and guess. Shopping and bought such beautiful things. Let me get my calculator and add up the cost of all those things. Oh my. Please don't Twitter. Let me imagine you. I find it sweeter. Let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine you. É um regresso muito, muito saudado do músico australiano Robert Forster, um dos grandes criadores de pop music, ou música pop, melhor dizendo, dos Antípodas, mas não só, do resto do mundo também. O novo álbum chama-se Songs to Play e ouvimos muito ao jeito da sua inesquecível banda, os Go-Betweens, o tema Let Me Imagine You. É o início da Orelha Extra, 2 horas com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, Robert Forster e Quick Sales a darem um pontapé de saída. Thank you. É o nosso olá que nos escuta aí desse lado, o início da orelhastra de hoje com Robert Forster e depois também os Quick Sales, que não são desconhecidos aqui para nós. Primeiro álbum, Mayville Dream, através da Spectrum Spools, rodou por aqui. E agora Ben Baker Billington está de regresso com esta sua aventura e traz consigo também mais alguns músicos da incrível cena de Chicago, não de agora, mas de sempre. Incrível cena, entenda-se. Quick Sales, o novo álbum chama-se Fleurs de la Lune e os músicos a que nos referíamos são Andrew Scott Young, Mike Forbes, Rob Fry e também Ali Four, esta mais conhecida como Circuit des Yeux. O tema mais um, a semana passada por aqui tinha rodado um outro, desta vez foi Find Flux. Um outro regresso, também muito saudado por aqui, o novo álbum para Jonas Bonetta, canadiano, enquanto Evening Hymns, chama-se Quiet Energies. Every year, and it's getting harder still, and it don't make sense. I have a stronger will. The more I know, the more that I need to go to someplace new, where I can deal with you. All my life I've been running, trying to break free. Through the road. Muito difícil mesmo seria Jonas Bonetta, com a sua aventura Evening Games, conseguir fazer um terceiro disco tão bom como essas obras-primas que foram os dois primeiros álbuns, Spirit Guides e Spectral Dusk. Há por aqui bons temas neste Quiet Energies, mas também há outros que são um pouco fraquinhos. Ouvimos All My Life, I Have Been Running. Evening Games. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Findo. Y'all ready for this? Let's go. Orelha extra, como orelhar mais... prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. São um quarteto, dois rapazes e duas raparigas, de Olímpia, no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos da América. Chamam-se Vex, com dois X. Tinham editado o ano passado, em janeiro de 2014, um EP homónimo, e regressam agora este ano, ou regressaram em maio passado, com este single, quatro temas, chama-se Give and Take. Ouvimos os dois primeiros, Black / White e Sleeping in the Attic. Fixar por aí estes Vex. Os Jacuzzi Boys são... Os Jacuzzi Boys são excelentes, já o dizemos desde o primeiro álbum. Estão de regresso agora com um EP com 5 temas de título Happy Damage. Ficamos com 3 deles, Platform Licks, Electric Days e o tema título Happy Damage. Esta é a Orelha Extra... 2 horas, canal auditivo suplementar, e também a editora britânica Ghost Box faz 10 anos este ano e editou agora uma compilação duplo CD e também duplo vinil, apesar do CD trazer muitos mais temas do que o vinil, são cerca de 31. Vamos ouvir um deles, já por aqui tínhamos escutado este Almost There, a colaboração entre John Fox, o inesquecível primeiro vocalista dos Ultravox, com os Bellbury Circle. A compilação chama-se In a Moment. I see you passing by my window. I catch your perfume on the air. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. There were seven of the gypsies and all in a row. None of them were lame or lazy, oh. And they sang so sweet and so complete that they stole the hearts of the lady, oh, oh. Sang sweet and they sang shrill. Their foster tears began to flow, and she laid down her silken gown, her golden rings and all her show. Oh, she plucked off her royal shoes, all a maid of Spanish ever, and she would in the streets in her bare, bare feet to run away. Gypsies, oh, oh, she rode north and she rode south, and she rode it late and early, oh, until they come to the riverside. And oh, but she was weary, oh, says last night I rode by the riverside. When we servants all around me, oh, and tonight I must go with me bare, bare feet. Oh, it was late last night when the Lord came home, and his servants, they stood ready, oh. And one took his boots and the other took his horse, but away was his own dear lady, oh. And when he come to the servant's door, inquiring for his lady, oh, the one she sighed and the other one cried, she's run away. Seven of the gypsies, though, for I met with a boy and a bonny, bonny boy. And they were strange stories he told me, oh, of the moon that rose by the riverside. For to pack with seven of the gypsies, oh, go saddle to me, my bonny, bonny mare. For the brown's not so speedy, oh, and I will ride for to seek my bride, who's run away with seven of the gypsies. Oh, oh, he rode north and he rode south, and he rode it late and early, oh, until he comes to the riverside. And it was there that he spied his lady, oh. What makes you leave your house and your land, all your golden treasure for to go? For me house and me land, what care I for me treasure, oh, and what care I for me new wedded lord? For I'm away with seven of the gypsies, oh. Last night you slept in a goose feather bed, where your sheet turned down so bravely, oh, and tonight you'll sleep in the cold barren shed. Seven of the gypsies, oh, what care I for me goose feather bed? When a sheet turned down so bravely, oh, for tonight I'll sleep in a cold barren shed, all along with seven of the gypsies, oh. There were seven of the gypsies and all in a row. None of them were lame or lazy, oh, and they sang so sweet and so complete. A música folk britânica é um grande património da humanidade e aqui para nós parte da nossa cultura pessoal é também anglófona. Continua a haver grandes nomes e a renovar precisamente esse grande património da folk britânica, como é o caso destes londrinos Stick in the Wheel. O álbum chama-se From Here e estreámos o mesmo por aqui com Seven Gypsies. De volta, Megan Remy, que assina, como sabem, US Girls, All Free. assim se chama o álbum, através da 4AD, da Terrima. US Girls de All Free foi Window Shades, e de seguida, mais uma vez, um dos nossos álbuns pop do ano, chama-se Hello, Hello, e pertence aos Divers, desta vez o tema com que o disco encerra, State Line. Thank you. guess the pictures are still handy. Dirtbag roads along the interstate. Saw the shotgun in the 38. Posing for pictures on a state line day. Like we know it's coming down the road. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you. Listen to Formation, Look for the Signs é o álbum estreia para Nadia Reid, canções compostas durante 10 anos, desta vez escutamos Seasons Change. Orelha Extra, através da Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense, também na Universidade FM em Vila Real, 104.3. ao domingo entre as 18 e as 20. Podcast em orelhaextra.com, Twitter e Facebook, também e-mail orelhaextra@sapo.pt. São os sons últimos desta primeira hora. Vamos ficar também com Joshua Abrams. Seu novo álbum chama-se Magnetoception. Vamos ouvir o tema título. Ele que vem acompanhado de grandes, grandes músicos como Emmett Drake, Jeff Parker e Emmett Kelly. Este último, o homem que está à frente do Cairo Gang, que por aqui têm soado algumas vezes. Depois de Joshua Abrams, ainda o álbum gravado em 1969, mas só agora editado, chama-se Grease Paint Smile e pertence a Elias Weinberg. 56, rolling. Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Since you left me, I've been out with other guys. But they don't see the love light shining in my eyes. And when they want to kiss goodnight, I just can't seem to do it right. My heart's not in it, oh no. My heart's not in it, oh no. 'Cause my heart still belongs to you. When I think that someone else has won my heart, I find it's only wishful thinking on my part. And there's just nothing I can do to get that feeling I had with you. My heart's not in it, oh no. My heart's not in it, oh no, 'cause my heart still belongs to you. Oh. what my friends are telling you. But if they say I'm doing fine, it's just not true. I may run with the crowd and stay out late, but baby, let me set me straight. My heart's not in it, oh no. My heart's not in it, oh no. 'Cause my heart still belongs to you. Conheço bem a carreira dos grandes e Olá Tengo, e paralelamente também a grande rádio norte-americana WFMU, sabe que os Olá Tengo costumam fazer versões e gostam bastante de o fazer. Na altura em que a WFMU faz o seu peditório anual, ou pelo menos um dos peditórios anuais, o mais importante, que está a acontecer precisamente agora nesta altura, e os Yola Tengo regressam com um disco que maioritariamente contém versões. Há por aqui dois temas originais e também três recriações de outros temas mais conhecidos dos Yola Tengo, de álbuns como Electro Pura, e outros dois, sinceramente, agora não descortinamos aqui no CD. chama-se Stuff Like That There, e ouvimos precisamente duas versões, My Heart's Not In It, de Darlene McCree, e depois a reconhecível Friday I'm In Love, dos Cure. É o início da segunda e última hora de Orelha Astro, Orelha Extra, sejam bem-vindos novamente. Sous toi tu as le sort toi Thank you. Uma das grandes surpresas deste 2005 são de Beirute. Chamam-se Alif, o álbum tem como título Aina Martama e o tema desta vez foi Wati Eshot. De volta, uma das grandes, se não mesmo, a grande banda de rock dos nossos tempos. Novo trabalho para The Icarus Line, All Things Under Heaven, Ride or Die. House of Non-Representatives. Can't you see out at the land? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. Christian Frederiksen tem-se ocupado nos últimos anos a criar música para dança, teatro e cinema, e é precisamente nesta compilação que ele agrupa alguns desses temas. A compilação chama-se Teratogeny e Christian Frederiksen é um músico que colaborou em discos dos Rodan, Shipping News, Juno of 44, Mission of Burma, entre mais alguns, e fez parte integrante e principal dos inesquecíveis Rachels. A compilação chama-se, como dissemos, Teratogeny, e ficamos com All One Body e Swallow Duets. Svårt att göra rätt för första gången och behöver aldrig ta tillbaka någonting och varandra får vi allt. Snart tänds ett ljus in i min panna. Det kliar i bröst. Det var länge sedan som du fick förklara för mig att om man tar på man också ger. E muita gente que já sabe o que é que acabamos de ouvir, são bem reconhecíveis os suecos Dunjan, e este é o seu último trabalho, o bem recente Alarsak. Desta vez foi o tema que se chama, ou não deve ser absolutamente nada disto, mas em português será Liujini Min Pana. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. passou desapercebido a muita gente. O álbum estreia há 2 anos atrás para os Sons of Kemet Burn. Tal por aqui não aconteceu. Eles estão de volta, continuam com Shabaka Hutchins no saxofone e no clarinete, Seb Rochford na bateria, também o outro baterista Tom Skinner, e desta vez com um novo tocador de tuba de seu nome Theon Cross. Novo disco para os Sons of Kemet com o título Lest We Forget What We Came Here To Do, e foi In Memory of Samir Awad. Orelha Extra, canal auditivo suplementar em Portugal na Rádio Castrense, Rua RUC e Universidade FM, no Brasil na Rádio UFSCar. Sons agora para Sambinga, Wasted Days. Tem um título com a participação de Warrior Queen. Youth man, stop brandish the gun. Stop waste your day, stop gazing at fun. He said, just reaching prime and having a good time. And furthermore, not too young to die. Youth man, cut your speed now. Look how much people have reached, take heed now. Both you a top man and you no need to. Tell me if you find a congregation for preach to both. Don't tell me my problem, me feel how we make him clean. Make him party, make him class and live life to the brim. Take risks and every live on the edge and round the ring. Cutting down the edges, all the enemies letting shame. Spending stupid money, spirit is with his honey. That has no, no, cutting going to and Johnny. So on the rise, that's the way to stay alive. Fitter than the fitter, so you must survive. Clientele em revisão da sua grande carreira, Alone and Unreal, The Best of the Clientele foi Reflections After Jane. São os minutos finais da Orelha Extra de hoje. Ainda tempo para escutar o músico britânico Carl O'Connor, enquanto Regis. O álbum chama-se Man Bait. Há por aqui versões da música de Regis e também versões que Regis fez para a música de outros artistas, como é o caso daquela que vamos ouvir, o tema Loss de Ike Yard, a Regis version. Passing over ahead. Dushin, Dushin, Lushin, Dushin. This is great. Let the voices great. Passing overhead. É o adeus da Orelha Extra de hoje com Ridges, a versão para Lost de Ike Yard no álbum Man Bait. E vamos ter tempo ainda para ouvir um pouco das Ghosties até ao final da Orelha Extra de hoje. Bye bye. Is great. Passing overhead, but Ano.